volta com as ideias mais medonha. Queimando do bom, me chame de sem vergonha. Eu dei um tempo pra cabeça descansar, pra caneta repousar e sereno poder voltar. Voltei, nigga, e os invejosos tão mantido. Roubei, mina, a tua atenção, sem dar um tiro. Vou rabiscando os cadernos até o fim. Enquanto eles falam dos outros, eu falo sobre mim. É assim que eu sigo nesse flow. Agradeço a Deus por tudo e pelo meu dom de fazer som que te faz pensar. Só faço o meu de canto, eu só quero trampar. Só quero viver, sonhar e cantar. Só quero você, vem cá me abraçar. Atravessando as ruas escuras, sozinho a luz da lua. De fone na fuga, tô de volta, nigga. Tô de volta no som. O mic mostra o meu dom. Deus tá no coração. É mano B que tá de volta, nigga. Tô de volta no som. No mic mostra o meu dom. E Deus tá no coração. É desse jeito, man. Ficou fosco quando o rap bate, alucina. É por gosto quando elas mexem, desce e pira. Eu tô nervoso, puxa, prende, solta e respira. E vai cuidar da tua vida, vai. Alucinado pelo brilho forte dessa lua. Iluminado e protegido por essas ruas. Plano traçado, caneta, risco, sol, chuva. Foi planejado meu destino, sigo minha fuga. Flow embaçado e eles falam e é na pura. Eu tô com os aliados queimando a luz da lua. A rua chama e Deus protege na neblina. Acendo a chama na escuridão, sigo na trilha. Também sou nego, tramo, coração é farroupilha. Também quero grana, por isso tô na corrida. Minha vida se resume em cima dessa batida. E vou até o último brilho da minha retina. Tô de volta no céu.